Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quer dizer, isto, momentos felizes, assim de repente a gente tem tendência a dizer que foi o dia do casamento, mas pronto, felizmente para mim ao longo da vida tive alguns momentos que, pronto, que se recordam, que vale a pena, isto, mas assim, objetivamente teria que se calhar ficar aqui um pouco a pensar em quais, mas pronto, o 25 de Abril foi de facto uma época que também mexeu muito comigo. Pronto, algumas lutas ao longo da minha vida, né, como sindicalista, como pronto, a própria eleição aqui assim, para a Assembleia Municipal, há assim motivos de, não serei bem de felicidade, mas direi de satisfação, de alegria, na medida em que a gente luta por causas e quando elas acontecem naturalmente sente alguma satisfação, não é? António Lopes, 61 anos, empresário, presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Bem-vindos, esta é mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É uma presença que conta sempre consigo, ao sábado, depois das 12 horas, com repetição à segunda-feira, depois das 19, e em permanência no nosso site www.radioboanova.com. Com o apoio do Crédito Agrícola, a Rádio Boa Nova, em 2011, está a dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Esta é uma iniciativa que se enquadra no 25º aniversário desta estação emissora e tem a assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova. Venha daí connosco para mais uma conversa com António Lopes, homem que tem marcado os últimos anos no Conselho de Oliveira do Hospital, e agora com 61 anos, começo mesmo assim por lhe perguntar se tem presente o dia, a hora e o local onde nasceu. Bom, se me permite, entretanto, gostava de cumprimentar os nossos munícipes, dizer da satisfação de estar aqui e também dar os parabéns à Boa Nova pelos seus 25 anos. Muito obrigado. E o reconhecimento também pelo trabalho que os seus fazem. Dizem os entendidos que não se deve dizer rigorosamente isto tudo. Mas eu, pronto, costumo dizer que não sou uma pessoa com segredos na vida. Segundo a minha mãe, terei nascido no dia 15 de setembro de 1950, depois do almoço, 3, 4 da tarde, uma coisa assim à volta disto. E nasceu onde? Nasci em Unhas da Serra, do Conselho da Covilhã. E nasceu em casa, como era antigamente, uma prática corrente, ou já teve direito a ter hospital? Nasci num forno, onde às vezes dormíamos lá dentro, no inverno, aqueles dias piores, ou que havia menos que fazer. Nasceu num forno? Nasci num forno. Em Unhais da Serra. Portanto, que antigamente era um forno que fazia um pouco o que fazem hoje as padarias, mas que era natural ter uma casa de residência acoplada. Portanto, o forneiro vivia também junto ao forno, até porque trabalhavam quase noite e dia, as pessoas iam lá todas cozer o pão, não era? A minha mãe cobrava a poia, que era um pão um bocadinho maior, e portanto eu tenho muito pouca memória dessa situação e desse tempo. Ainda me lembra um ou dois episódios, mas e, portanto, eu depois vim para Paranhos da Beira com 3 anos e meio e para Vila Franca da Beira teria 4 anos e meio, portanto foi em abril de 55. Quantos tinha irmãos? Mais ou menos 4 e meio, portanto nós éramos 8 irmãos lá em casa. 8 irmãos. E todos nasceram em Unhais da Serra? Não, portanto isto é as tais, eu ainda hoje sou nómada, nunca vivi 5 anos na mesma casa até hoje. Nunca viveu 5 anos na mesma casa? Na mesma casa até hoje, vamos lá ver se vai ser agora, mas até hoje nunca vivi 5 anos na mesma casa. Portanto, os meus irmãos mais velhos, os 5 mais velhos, nasceram em Sobral de São Miguel, depois devido ao encerramento das minas da Panasqueira, e iniciou-se a barragem do Padre Alfredo, aqui assim, não, junto à torre, e o meu pai esteve lá a trabalhar uns tempos, dada a experiência que tinha de marteleiro, fazer fogo, rebentar fogo, não é? Portanto, trabalhou ali assim um tempo e eu acabei por nascer, fui o segundo a nascer em Unhais da Serra, fruto desta pequena migração, que é só de 20 quilómetros, e que pronto, estas metemos andado nisto, lá foi para Paranhos para Vila Franca, depois outra vez para as Minas. Nesse conjunto de 8 irmãos, o seu lugar ficava onde? Era o quinto, o sexto, o terceiro? Atualmente sou o mais novo, na medida em que o mais novo já faleceu há 5 anos, e, portanto eu era o número 7. Não é? O número 7. O número 7. E dizia-me que veio parar a Vila Franca da Beira ainda com tenridade. Três anos e meio. E foi aí que viveu as primeiras traquinices de criança, já a sério. Já haviam traquinices naquela altura, era jogar um botão, um peãozito, e quando havia, não é? Mas pronto. Lá e onde andava, é que fez a escola primária? Lá se ia comprando umas cerejas e umas maçãs sem dinheiro, não é? Exatamente, uma compra que era feita sem que o dono desse conta. Eu e os outros todos, não é? Portanto, fazia parte da cultura da época. Fazia parte da sobrevivência, não é? E era divertido. Cultura, e também era uma cultura, bem boa verdade. E a escola primária, a sua primeira escolinha foi onde? A escola primária foi lá em Vila Franca. Em Vila Franca. Correu-me muito bem, normalmente era sempre assim um dos mais destacados, não é? Portanto, era bom aluno, não é? Não, assim, acima da média, lá isso não... Mas era estudioso ou tinha uma capacidade não, acima da média? Não, hoje não sou uma pessoa de estudar muito. Tenho, de facto, uma boa memória. Hoje, enfim, isto é natural, já não tanto. Mas eu, ao longo do pouco que estudei, passava uma vez, duas vezes os olhos pela matéria. Normalmente estava muito atento à minha curiosidade, à apetência, à ansiedade, não sei... mas penso que é uma sede de conhecimento, normalmente estou atento ao que me rodeia e fixo com alguma profundidade. Como é que o António Lopes era tratado na escola? Por António ou por Tó? Não, na minha família, isto vai ser um gozo aí, mas era conhecido o índio, por ser o índio. Por ser o índio? Porque ainda hoje, se reparar, sou um bocadinho vermelho da cara. Já temos então aqui a primeira grande revelação desta então, nossa conversa. Chamavam-me o índio por ser, os irmãos todos tínhamos um cognome, mas aliás em Vila Franca não há ninguém, aqui nesta zona há muita essa. Havia muita tradição de alcunha, não? Eles a mim chamavam-me, os meus irmãos, e alguns, pronto, a rapaziada da escola ia sabendo, o índio, por, se bem que lá também tínhamos um em Aldeia Formosa, que ficou mais conhecido como índio do que eu. Era um rapaz que estava na quinta da, como é que chama aquela que está lá agora reparada, não me lembro agora, não era a Baleira, na Lamosa. Eu pelo número das quintas não vou ajudar, de certeza. Pronto, mas há ali uma quinta, que agora foi até reparada. Mas vamos deixar esse pequeno detalhe do nome da quinta, mas havia lá um índio que ficou mais famoso que o índio António Lopes. Mais famoso que o António Lopes, mas como digo... E era índio na escola? Não. Era mal comportado ou era bem comportado? Eu sou um indivíduo um bocado insatisfeito, mas sou normalmente uma pessoa disciplinada. Portanto, estou na tropa, em todo lado, aliás fui o melhor da recruta, tenho lá até um diploma aqui, fui o melhor nos cursos que tirei lá. Já lá chegaremos à tropa, ainda estamos na escola primária. A escola primária fez em Vila Franca? Sempre um indivíduo disciplinado em Vila Franca. Fez a escola toda lá? Toda lá. E depois da escola primária, o que é que foi fazer? Escola primária, depois fui para a Universidade, para Coimbra, carregar cestos de mercearia no bairro Marechal Carmona, no Alto São João, estive por ali assim uns tempos na mercearia, até ter a idade dos 16 anos em que fui para as Minas da Panasqueira. Deixou de estudar, portanto, com a quarta classe. Naquela altura, em Vila Franca, que eu me lembro da minha escola, foi o Engenheiro Ventura e o Madeu Alexandre, que também já faleceu. Acho que só foram esses dois estudar, o resto. Fomos todos para a escola da vida. O que quer dizer que todo... Exatamente, era mesmo aí que eu queria chegar. Todo o conhecimento que emana, toda a forma como se expressa tão bem, como estamos aqui a constatar, resultou da sua experiência de vida, da forma como foi obrigado a crescer. Desde cedo me apercebi e tive a noção que esta vida ruim que convinha mudá-la. E, portanto, como digo, dada a boa memória, dada uma certa apetência... portanto, também sem falsa modéstia, considero-me um autodidata, sou um indivíduo que ainda hoje, qualquer coisa que me aparece e que eu não domino, hoje felizmente à internet, vou lá, profundo, tento estudar melhor. Pronto, já tive alguns complexos, hoje não tenho tantos, gostava de saber mais, mas pronto, minimamente. Para o comum dos cidadãos, acho que... E essa vida ruim, utilizando a sua expressão, que é uma expressão que revela claramente uma experiência de vida, essa vida ruim tornou muito cedo aquilo que agora se chama na moda um indignado? Pois, calhar eu já fiquei indignado, a gente fica, porque via, mesmo dentro da dificuldade, via muita coisa à minha volta que não podia ter, e depois marcam no desenvolvimento. Portanto, eu hoje tenho a noção que tenho alguns complexos de inferioridade e também tenho que assumir que me terão ficado de horas menos boas nessa altura. Da dureza da vida. Antes de chegar às minas, permita-me que lhe pergunte, apesar dessa dureza e ter que andar a carregar mercearia e por aí fora, com uma idade tão jovem, foi tendo tempo para fazer amigos, para brincar, para se divertir? Não muito. Amigos, quer ser outra gente do trabalho, quer ser, como digo, quem muda 5 anos em 5 anos também vai mudando muito amigo, feliz. Por isso é que também, felizmente, hoje tenho muito conhecimento. Mas já quando era jovem tinha essa facilidade também de comunicação? Penso que sim. Bom, não seria a mesma que tenho hoje, como é evidente, nós vamos evoluindo na vida, mas, como digo, de alguma forma já era um líder, portanto... E sempre com aquela forma que lhe veio a valer o rótulo de índio, ou não? Não sei, quer dizer, isto é sempre um bocado difícil nós falarmos de nós. De nós próprios, não? O que eu acho é que, de facto, sempre foi um indivíduo com vontade de avançar. E quando há vontade de avançar, seja para o bem, seja para o mal, normalmente dá-se na vista e normalmente sobressai-se, não é? Minas da Panasqueira. Tinha cerca de 16 anos de idade. Eu fui para as Minas da Panasqueira. Foi duro. Para ser rigoroso, no dia 5 de dezembro de 1966. Portanto, eu fui de Marçano, onde estive uns 3 anos e tal, em Coimbra. Andei mais cerca de ano e meio a trabalhar no exterior, que foi, porventura, o período mais difícil em termos de violência de trabalho que eu tive na minha vida. Portanto, eu trabalhava 10 horas nessa altura, fazia 2 horas extraordinárias. Já nessa altura ganhava 55 escudos por dia, que era mais do que alguns chefes de família. E de manhã, às vezes, queria-me levantar, estava pregado à cama. Foi, de facto, eu trabalhava a carregar o cabaião, que nós chamávamos cabaieiro, que é um teleférico que transportava os inertes já semi-preparados da barroca grande para a lavagem, trituração final e lavagem no rio. Portanto, permita-me sublinhar que fala disso com muito respeito. Naturalmente, portanto, as Minas da Panasqueira são um marco muito importante na minha vida, no meu desenvolvimento como homem, portanto, e se calhar falaremos disso, mas a Marinha, e pronto, também não sei se querem entrar nesse campo, mas eu, os meus grandes marcos em termos até de desenvolvimento intelectual, eu devo muito à Marinha e ao Partido Comunista. Já lá chegaremos. Deixa-me só conferir consigo as minas. Nas minas, era isso que eu queria dizer, porque é de vir aqui buscar isto. Foi na altura que entrei no sindicalismo, comecei a entrar numa determinada situação e o acompanhamento e aconselhamento que tive nessa altura e a forma como eu, pronto, o meu ímpeto... Contribuiu para definir a sua personalidade e o seu pensamento. E as pessoas punham-me a raciocinar que isto não era só decretar uma greve, que isto não era só ir por aí adiante, que há consequências, que há reversos. Isto foi uma parte importante para eu começar a perceber que às vezes as pessoas não têm a noção, às vezes eu sei certas formas de falar, do que é que efetivamente se aprende naquelas organizações, e foi de facto uma situação que me ajudou muito a discernir, a pensar, eventualmente a ser um pouco mais comedido, se bem que eu reconheça que não sou assim muito. Deixe-me desenvolver um ponto que me parece muito importante e uma mensagem também muito relevante para os dias de hoje. É que todos nos estamos a queixar que estamos a viver um momento extremamente duro, que é de facto. Mas quando começamos a conferir a sua história, o que estamos a viver hoje parece uma brincadeira de meninos. Porque era um jovem, nas minas, com 16, 17 anos, com umas condições de trabalho que, sabe Deus, tinha que se fazer valer no meio de gente mais graúda e já mais batida. Uhum. Alguma vez sentiu-se revoltado? A revolta continua a tê-la, aliás, eu se calhar estou hoje numa fase mais revoltada da minha vida e fica mal a uma pessoa com respeito a dizer isso, mas eu quero dizer que muitas vezes estou lá em casa a pensar coisas. Se vou acabar a minha vida assim mais ou menos com tal comedimento, para não dizer cobardia. Porque eu acho que há coisas que se têm passado e que se vão passando na vida de todos nós e na vida dos países ao longo dos tempos. e nos últimos tempos algumas, que eu acho que nós não podemos manter esta indiferença. Porque esta indiferença é que nos anda a matar, esta indiferença é que deixa que o país continue a andar como anda. Como eu digo, acha nós que temos hoje pouca estamos cidadania. Todos, estamos todos muito acomodados, nós usamos isso? Muito pouca cidadania. Naturalmente, aquilo que está a pôr, comparar o que se passa hoje com o antes do 25 de Abril, até já é uma ofensa. Mas atenção, atenção, porque eu não sou dos que digam que antes do 25 de Abril tudo era mau. Eu penso que esta evolução e o bem-estar das pessoas hoje deve-se um pouco, pronto, à evolução política ou social, como é evidente, mas eu penso que essa evolução política ou social é também muito uma consequência da evolução técnica. Portanto, nós hoje trabalhamos na agricultura, praticamente, quase não é preciso já vergar as costas. A tecnologia veio ajudar muito. A tecnologia, pronto, nós hoje estamos aqui, hoje agarramos um telefone, eu lembro-me também uma peripécia, de ir da Quinta da Baleina, do célebre Dr. António, com um envelope levar a 1.500 contos aos correios, 1.500 escudos aos correios de Irvedal para lá depositar, ali pela mar. Que na altura valia quase 1.500 contos. E aquilo foi uma tarde, não é? Ora, isto hoje faz-se em casa em 5 segundos. Naturalmente que nós temos que ter uma qualidade de vida derivada destas novas tecnologias, as máquinas agrícolas. Lembra-me em Vila Franca de aparecer o primeiro trator num prado calá, que se chamava o Senhor Urrachão. E eram os homens mais idade. E foi um acontecimento. Vale, exatamente. A revolução tem sempre, há sempre gente contra. Portanto, naturalmente, que eu também não percebo, como hoje se vê, faz-se tudo o que o Salazar fazia, ou ainda pior. A única vantagem que teremos é estarmos aqui com esta conversa e não estar preocupado se me prendem à saída. Penso que hoje é a única evolução que já lá iremos mais para essa sua parte, que de resto. Lhe confere um prazer em claramente distanciar-se de algum status quo que está instalado na nossa sociedade, mas ainda estávamos na sua idade jovem e nas minas da Panasqueira e no sacrifício a que estava sujeito, vinha à casa com regularidade? Não, na altura vivia lá nas minas, portanto eu sempre vivi, e mesmo na Madeira, quase sempre vivi em cima do trabalho, portanto eu tinha a oficina e os escritórios e a vivenda ao lado, portanto isto nos pode perder muito tempo, porque tem sucesso, o sucesso não há milagres, é preciso poupar tempo, é preciso... E dá muito trabalho, As situações e portanto... Sempre tentei rentabilizar. E depois das minas, o que é que lhe aconteceu? Bom, nas minas da Panasqueira eu tive esta primeira fase que foi de facto muito violenta e quando fiz 18 anos, portanto, no dia 1 de outubro oficialmente, portanto eu nasci aqui em setembro, mas oficialmente eu estou registado a 1 de outubro. Essa é outra nota curiosa. Não, era muito comum isso, aliás, é quase toda a gente é assim. No dia 8 fui para dentro da mina e logo lá estava um tipo que era lá meu vizinho, logo me achou ajeitoso, precisava de um ajudante de marteleiro e logo me foi buscar para ajudante de marteleiro. O que é o ajudante de marteleiro? É aquela máquina que nós vemos para fazer barulho à beira da estrada, que normalmente nós vemos um martelo manual virado para baixo. Aquilo que se chama martelo pneumático, ou coisa que o valha. Nas minas fura na horizontal e quase sempre até a subir. É o contrário. Que o martelo e tinha uma coluna hidráulica, ou pneumática, como quisermos, que aquilo tudo junto pesava 50 quilos. E o António Lopes estava com aquilo nas mãos. Com o fato de oleado vestido e a aguinha a cair na cara a toda a hora do próprio martelo, não era fácil, portanto eu andava molhado por suor desde a primeira meia hora até ao fim do dia. E ao fim do dia, impressionante. Ainda trazíamos um jogo de aço às costas, cerca de 3, 4 quilómetros para as galerias fora até chegar à rua. E a vida era casa, trabalho, trabalho, casa. Não, eu quero dizer, tenho mesmo dúvidas, e não lhe digo isto assim, nem com orgulho, mas eu tenho dúvidas que haja muitos cidadãos no nosso país que tenham em horas de trabalho e em toneladas de força aquilo que eu tenho. Portanto, eu não fui sempre empresário de eu, até aos 35 anos, trabalhei violentamente muscular, e dos 35 aos 50, trabalhei violentamente, quer do ponto de vista muscular, quer do ponto de vista intelectual, porque o pessoal que, da minha atividade, ninguém sabia trabalhar em túneis na Madeira. Mas eu estava a tentar... Fui eu que os ensinei a todos. Estava a tentar chegar ao ponto em que era casa, trabalho, trabalho, casa. Um jovem de 18 anos a 9 anos? Não, nas minas, pronto, elas havia lá, já tradicionalmente havia... Também havia alguma vida para além do trabalho? Não, havia até de um ponto de vista esportivo, a mina da Panasqueira eram muito bons hockeistas. E tinha, sim, sim, aliás, vinham jogar aqui ao Oliveira do Hospital. Tinha um clube, que nós chamamos de clube, era um clube, umas instalações até razoáveis, com ping-pong, com bilhares. Cá fora havia uma espécie de polidesportivo onde se fazia também um basquetebolzinho às vezes, um vôlei, umas coisinhas. Portanto, no hockey em patins, mas nunca tive assim muito tempo, porque também já ia tentando cuidar, já queria na altura aprender francês, já tenho uma vez assim também para o meio militar, gostava muito de saber, quando fui para a tropa, postos, cortejos, já sabia aquilo tudo. E tinha tempo para namoradas? Tinha tempo para namoradas, para bailaricos, ou nem por isso? Eu, a namoradas, nunca fui assim um indivíduo muito para a frente, é que sou um bocado tímido. É um bocado tímido? Sou, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, sou. Lá me entendi com a minha Maria e cá estamos já há 40 e tal anos. Quando é que começou a namorar com a sua Maria, como lhe chama? A minha esposa chama-se mesmo Maria Helena. Outra curiosidade é que é a minha prima direita. Ah, sim. Se calhar por isso. A sua vida é uma montanha de curiosidades. Eu não sei se vamos ter tempo para esta conversa para conferir todas. Para ajudar a combater a tal timidez. Começámos a namorar no dia 19 de março de 1967. É curioso, tem presente as datas todas. Me liga a tal memória. Por acaso era Domingos de Ramos. E começaram a namorar no Domingos de Ramos. E até lhe vou dizer outra, que às vezes o Jorge estava ali assim naquela, como todos vemos, a ver se arrancava o primeiro beijo. E não é que sai aquela música, um beijo não custa nada. há curiosidades na vida. Olha, por acaso, não me ajuda grande, acabou por acontecer. E não custou nada. Não, depois chegou já à conclusão que não. Costuma-se dizer que quando assim é que fica-se arrependido é de não ter começado mais cedo, não é? Exatamente. Foi para o serviço militar com que idade? Portanto, eu fui naquela que é costume, depois é uma questão só de meses, eu assentei praça oficialmente a 5 de julho de 71, na prática no dia 12 de julho de 71. E quanto tempo é que andou por lá? Andei lá até o dia 31 de dezembro de 76, que comigo é tudo à bruta, perdão o plebeísmo. Não, por amor de Deus, esteja à vontade. Mas foram 5 anos e meio, portanto eu de facto não devo nada a este país. E foi por essa altura que passou pela Marinha? Portanto, fiz o serviço militar na Marinha, terei a especialidade de torpedo detectores, que é a especialidade mais vocacionada para a detecção e combate a submarinos, também é com alguma formação também na área de explosivos, com que eu já estava relativamente familiarizado, mas pronto, é outra natureza, é outras características, são outras potências. Mas pronto, também apanhei uma formaçãozinha, no curso de marinheiro mais ou menos dava-se o atual nono ano, e daí eu dizer que depois acabei por também tirar oficialmente à noite a secção de letras do então quinto ano. E tirei o ciclo preparatório mesmo dentro do navio, na vez de ir à noite lá para o intendente e para o bairro alto, como era o enquanto costume. Andava de farda, também era estudante? Fui estudando à noite e depois também com o capelão Sérgio, que veio a ser o chefe da assistência religiosa da Armada. Ele instalou lá no Alfeite uma espécie de uma escola noturna, onde acabei por tirar o nono ano. Foi na tropa, se me permite o termo, que se consolidou como homem feito? Ajudou em consolidar. Eu acho que a gente, um dia que morre, ainda estamos a consolidar, não é? Todos os dias aprendemos coisas, todos os dias nos arrependemos de algumas atitudes que tomamos, todos os dias gostávamos de ter tomado outras. Portanto, eu acho que o homem está em formação até o dia que morre. E se cabe continuasse mais uns anos, mais estaria. E como dizia o Lenin, aprender sempre. Portanto, essa é uma... Já falaremos do Lenin e de outros que tens. É uma devisa que eu continuo a ter e todos os dias tento aprender alguma coisa. Casou com que idade, António Lopes? 24. Portanto, casei a 6 de julho de 74. Andava de farda na altura? Estava a fazer os 24 anos e a fazer em setembro. Sim, e andei muito tempo ainda. E fez o 25 de abril também de farda? Fiz o 25 de abril de farda. Por acaso, fiz-o na secretaria, que ao tempo era o chefe do serviço pessoal da Flotilha Draga Minas, que era, aliás, tenho escrito num louvor, era uma atribuição normalmente, disse lá no louvor, atribuída a militares de maior patente, mas pronto, dado o tal desarrascanço que a gente já tinha, foi-me atribuída essa tarefa e passei o 25 de abril até 15 de maio a convocar gente, a desconvocar gente, não havia os telemóveis como agora, e lá tinha aqui uma mensagem à casa deles, convocá-los que tínhamos entrado de prevenção, e depois ia lá outra vez, outro dia, de buscá-los, e andávamos ali naquilo. Portanto, como mudou o mundo? Estamos a conferir isso mesmo, numa conversa com António Lopes, em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos no tempo em que António Lopes, de farda vestida, dava conta de que à sua volta acontecia o 25 de Abril, entretanto também contraiu o matrimónio, e já há pouco tocámos neste ponto que me parece crucial da sua vida, que foi a sua consciência social. E já há pouco, quando estávamos nas minas da Panasqueira, falávamos nisto, no seu primeiro contacto com o sindicalismo, e De resto, já na escola primária, se se recorda, ficou com o cognome de índio, porque era um homem que tinha personalidade e algo revoltado. É evidente que quando nós não temos os mínimos necessários, é evidente que quando a gente se começa a perceber que há mais alguma coisa à nossa volta, como eu digo, quando a gente começa a perceber que é possível combater a vida ruim, pronto, eu desde cedo comecei a ser comerciante, tive mercearias, estava na tropa e a minha mulher, a minha Maria, como eu digo, já tínhamos lá uma tasquinha em Unhais da Serra, onde fazia de tasca, fazia de café, fazia de padaria. Essa foi a sua primeira experiência no empresariado? Eu sempre fui um indivíduo que gastei muito dinheiro, que eu sou um pouco desprendido. Só gasta quem tem, não é? Não, sou desprendido, mas depois trabalho com humor, para, de facto, às vezes ter, não para utilizar em proveito próprio. Por exemplo, este ano não tive férias, mas chegam ao pé de mim e costuma dizer que não, está bem. Vai. Já lá iremos também essa parte. Mas estava-lhe a perguntar se essa sua experiência com a sua Maria, se me permite o termo, foi a primeira experiência de empresariado que teve? Não, e depois chegava, veja que o meu pai, desde os meus 11 anos, que estava internado nos covões, o meu pai esteve, na minha infância, 79 meses internado, por causa das minas, que o meu pai morreu praticamente sem pulmões. Os meus irmãos mais velhos não sabem ler, é evidente. Está-me a dizer que cresceu sem o seu pai. Eu cresci ganhando para mim e a ajudar já eu e os meus irmãos, porque o meu pai adoeceu. Mas nunca lhe passou pela cabeça cobrar aos seus pais pela vida tão dura que tinha? Não, pois coitados, até eles tiveram a mesma escola que eu, não é? E ainda por cima 8 filhos. Assim, ainda aprendi a ler, o meu pai nem sabia o que é ser. Eu disse, epá, não gostava de ter nascido numa casa melhor, pois se calhar gostava. Agora eu vou responsabilizar os meus pais, porque os meus pais vão responsabilizar os meus avós, E nunca mais parávamos com isso. Nós temos que responsabilizar, são aqueles os vamos jovens, voltar onde estávamos, que isto, a conversa é sempre assim. Estávamos na tal consciência social. Quando é que teve consciência que tinha que fazer mais do que aquilo que é normal no cidadão e se envolveu em movimentos sociopolíticos, vamos chamar-lhe assim? Do ponto de vista do eu, do dia-a-dia, pronto, nós todos queremos ver se melhoramos todos os dias. Em termos de consciência como cidadão, como país, como, pronto, aquele problema que hoje me leva mais, não me sei muito bem como, mas pronto, talvez esta ideia do contra, que de facto assumo que sou uma pessoa do contra. Gosta de ser antipoder? De todo. Aliás, eu quero dizer que não me sinto muito confortável nas funções que tenho, porque eu, de facto, assumo que sou uma pessoa de antipoder, de contrapoder. Cada um é para o que nasce. Como é que chegou ao Partido Comunista? Pronto, era essa a situação que eu lhe estava a contar agora. Ali por volta dos meus 17 anos, quando fui lá para as Minas, pronto, já havia aqueles movimentos, começou a ver, depois em 69, lembro-me muito bem da TGNR vira para Coimbra, que mobilizaram aqui o Batalhão 5 todo, e comecei-me a perceber e comecei a saber que havia as rádios clandestinas, sempre as rádios. E comecei a ouvir muito o Manuel Alegre, a Voz da Liberdade, que eles não deixavam quase nada. E ali é que eu comecei a perceber, que eu também achava que sim, que eram os terroristas. Mas os terroristas também já são doidos, andam lá a matar-se e a morrer e tal, mas terrorista, quer dizer, aquela palavra terrorista, que hoje se usa muito, que dá muito jeito, não me calhava bem. Até quando um dia ouço o Manuel Alegre e dizer, os patriotas que queriam libertar as... Epá, espera aí... Está aqui a palavra certa. Afinal, estes tipos são Dom Afonso Henriques, não são terroristas, está a ver que isto hoje ainda se fez muito bem... E eu ainda hoje recuso-me a ir assim na carneirada. Gosto muito de pensar por mim, gosto de analisar, de fazer a minha parte crítica. E lamento, porque de facto vejo... Mas o povo gosta muito de ir andando, não pensar muito. Mas quando é que o Partido Comunista apanhou? Começo na Marinha, tive pouco, mas ainda me lá passaram uma vez ou duas também o Céu Bravante ainda. Pronto, mas eu confesso que foram muitos anos aqui intoxicado de outra maneira. Eu confesso-lhe aqui que as primeiras vezes que votei no Partido Comunista, votei assim, estou a fazer bem. Tinha dúvidas. Mas isto ainda hoje acontece a muita gente, não estou a dar uma facada em mim mesmo. Pronto, e só quando comecei a entrar já noutras responsabilidades e comecei a conviver com a direção do partido toda. Quando é que assinou o papel a dizer que era do Partido Comunista Português? Comecei a ver quem eram as pessoas, comecei a perceber o que é que de facto quer, de facto qual é o objetivo. Pronto, com o tempo as coisas foram, mas foram muitos anos a ser injetado. Deixe-me repetir a pergunta. Quando é que assinou o papel a dizer que era do Partido Comunista Português? Eu assinei o papel do Partido Comunista Português para ali em março, abril de 77, logo a sair da Marinha, que foi quando começa a tal greve nas Minas. Aliás, eu ainda estava na Marinha, agora me lembro, estava no fundão lá numa quinta. que eu ia tendo, ia fazendo alguma coisa, porque era militar, não podia empregar, e estava ali assim para não estar parado. E comecei a ter um contacto com o movimento dos agricultores e rendeiros do Norte. Por acaso, o Jorge Gouveia Monteiro, filho do antigo reitor, de quem eu sou bastante amigo, foi ele que me inscreveu no Partido Comunista, e, que eu na altura era MRPP, nunca fui MRPP, era mais, nem sequer era mais o DP. Ainda era mais à esquerda do Partido Comunista. Claro, os que calavam mais grosso é que eram para mim os bons. E depois foi o contacto com o Partido Comunista que comecei a perceber, então a ganhar a consciência política, que não sou os que falam mais alto que têm razão. Não é? E agora vou-te aqui provocar, mas a sua vida é um bocado contraditória. Porque, por um lado, comunista, e a acreditar quase na esquerda, lá mesmo do cantinho, por outro lado, inicia uma carreira de empresário de sucesso. Podemos dizer isto. Mário Soares respondeu uma vez a uma pergunta parecida, que a miséria que era má companheira. E é uma boa resposta, mas eu mantenho a provocação. Não vou por aí. Portanto, eu não falámos disso, mas durante o serviço militar adoeci com tuberculose. Portanto, eu quando casei estava tuberculoso e não sabia. Outra nota curiosa da sua vida. Logo a seguir, em setembro, tanto, aliás, a minha mulher estava grávida, estivemos internados aos 3 meses de casados, estivemos internados os dois ao mesmo tempo. No primeiro ano de casados, bem, porque depois continuei, e ela por situações várias esteve lá, estivemos internados por 3 vezes. A vida começou de facto mal. Foi um momento duro. Eu perdi-me aqui um bocadinho a sua pergunta. Estávamos a conferir a contradição que havia na sua vida entre ser comunista daquele mesmo lado esquerdo do cantinho e ser um empresário de sucesso. E depois contou-me que, afinal, eu não tinha contado que até teve tuberculose na Marinha. Eu adoeci e curei, pois para curar a tuberculose estive ali no Caramulo 7 meses, aliás, onde tive também primeiro contacto com a rádio, que eu também estive lá a trabalhar na Rádio Oceano, posto emissor dos marinheiros. Na altura, a estação CSB 26, acho que era. A rádio é algo que, também lá que está sempre nas nossas vidas. Também lá estive uns tempos nesta brincadeira, passávamos lá uns discos e não sei o quê. E vamos ao que interessa, quando eu volto às Minas, que saio da tropa, portanto, no dia 1 de janeiro de 1977, eu apresentei-me ao trabalho. E eu ia de convalescença, de uma tuberculose, de uma hepatite e de uma úlcera, tudo consequência da medicação, tudo seguido. E eu, como pronto, tinha 27 anos, eu disse, pá, estou armado para a minha vida. Felizmente, aquilo parece que criou os anticorpos e nunca mais tive nada, não é? E aqui percebi que a minha vida como mineiro seria curta, naturalmente. Ela nunca seria muito comprida, de maneira nenhuma. Não? Exatamente. Até por força das circunstâncias. Com estas circunstâncias, nesta altura, um irmão meu, que morreu agora em dezembro, estava a se instalar na Madeira, com uma empresa, convidou-me para lá para encarregado, e pronto, eu fui para uma opção, mas fui, porque eu vou-lhe dizer, portanto, eu fiquei a ser convidado para ser funcionário do Partido Comunista. E não aceitou? Não aceitei, porque achava que não tinha preparação intelectual, que esta coisa para mim de ser funcionário do Partido Comunista e ser responsável no Partido Comunista é uma coisa muito séria. E o Partido Comunista era muito exigente? E eu achei que não estava preparado, ainda hoje acho que não estou preparado para essa função, porque acho que é uma função de muita responsabilidade. Cheguei a ser coordenador da União de Sindicatos de Coisa de Castelo Branco, cheguei a ser da direção dos Sindicatos Mineiros do Norte, mas dada a minha circunstância de saúde, eu entendi que a vida nas minas não... E foi na Madeira, que era onde nós estávamos, que começou a sua vida de empresário a sério. Eu comecei como encarregado do meu irmão, e o meu irmão depois de uma crise parecida com esta agora em 86... A empresa não aguentou e eu fiquei num drama outra vez. Portanto, que aqui ninguém me dava trabalho, porque os diretores das minas conheciam-me todos, porque eu fazia parte da comissão. Estava marcado pelo seu fervor político. Não, fazia parte das comissões negociadoras sindicais dos contratos. Portanto, eles todos me conheciam e, como eu andava sempre na rádio e nas televisões, eles picavam-me. E era bastante conhecido. Já tinha currículo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu não comecei lá a fazê-las, porque também não havia ninguém que tivesse grandes conhecimentos. Foi quando eles começaram a querer fazer túneis, comecei lá a fazer uns buraquitos, e aquilo começou a correr bem. Também fui estudando, comprando a literatura, fui andando, pronto, e tenho lá uma obra de orgulho, fiz 59 túneis. Felizmente, portanto, os salvos túneis da Madeira têm a sua cota parte. Sim, ainda hoje sou recordista, até a nível do país. Portanto, a minha empresa fez 59 túneis, são alguns quilómetros, não lhe consigo agora dizer, mas são umas dezenas de quilómetros. E tenho a vaidade de dizer que nunca morreu ninguém debaixo de uma pedra. E isso nunca conflituou com o António Lopes, comunista? Não, o António Lopes sempre foi e continua a ser, portanto não há aqui nenhum segredo. Sempre fui e continuo a ser apoiante do Partido Comunista. Neste momento não sou militante pelos motivos que são conhecidos e que tiveram que ver aqui com a minha passagem na Assembleia Municipal, mas não lhe escondo que ainda ontem tive um almoço com o meu controleiro. Portanto, continua comunista como outrora? Pronto, não sou, como outrora, ideologicamente eu sou um comunista convicto, portanto os munícipes que em mim votaram, eu não sou pessoa de mentir. E que acredita que o comunismo era a solução para os problemas do país e do mundo? O António Lopes é um comunista convicto. E que acredita Mas que o comunismo... Mas é um homem de responsabilidade e é um homem de palavra e tenho a noção dos compromissos que tem, eu disse há dias publicamente, o Partido Socialista que durma descansado, que não será o António Lopes que criará problemas, antes pelo contrário. Mas vou repetir-lhe a pergunta. E acredita que o comunismo é a solução para os problemas que temos hoje no país e no mundo? Eu não acredito, eu tenho a certeza. É curioso que aqui há uns dias... Estou mais convicto, e aliás até, que era a minha opinião muito sincera, e sou uma pessoa que estudo isso, que não está para muito, não vai demorar muito tempo, em que o mundo todo, aliás tudo se encaminha, as análises do puzzle que eu montei já aqui há uns tempos, na minha consciência, ou na minha análise política, eu estou até convicto que está para muito breve. É curioso que aqui há dias conversava aqui também com outro comunista do nosso concelho e que também acredita fervorosamente que a solução do país e do mundo passa pelo comunismo. Mas lá iremos. Deixe-me voltar à sua vida particular, deixando essa história do empresariado e do serviço à causa política. Entretanto, depois de ter casado, também foi pai. Claro. E foi pai com que idade? Tenho uma filha, portanto, eu se fosse pai normalmente, seria logo em 75, que como disse, depois a minha mulher teve vários abortos, e também, há dias tivemos aquela homenagem ao Dr. Almeida Santos, não foi o Dr. Almeida Santos, mas foi o Dr. Corte Real, também em Coimbra, e não era bem aqueles problemas que ali falávamos, mas a minha esposa tinha alguns problemas e chegava ali ao quarto, quinto mês, abortava e abortou 3 vezes, e depois, só a 4ª vez, é que ficámos com a filha que agora temos, e entretanto também já eram muitos abortos e ficámos por ali. É curioso. Condições normais, hoje seria pai de 4 filhos. Deixe-me sublinhar isso. É curioso que fala com uma tranquilidade quase impressionante, para não dizer mesmo impressionante, de uma vida extremamente dura. Doenças, o pai internado e perdeu o pai durante a juventude, trabalhar nas minas com água a cair-lhe no rosto constantemente, internado com a esposa nos primeiros dias de casamento, teve que, numa empresa na Madeira, de repente cai-lhe a empresa nas mãos e numa crise tremenda. E fala disso com uma tranquilidade. Já me basta aos problemas, ainda quero que me irrite mais. Fala disso com uma tranquilidade que é impressionante. Eu acho que a cabeça que nós temos todos é para ser utilizada, para sermos racionais e para tentar combater as situações. Só assim é que é possível, porque às vezes vejo aí pessoas, qualquer coisinha, mas eu digo isto, ainda não conto mais outra. Quando estava de convalescença nas minas da Panasqueira, eu não entrei logo para dentro das minas quando vim, porque andei um tempo ainda... Eu, por exemplo, cheguei a estar no hospital de servente. E lembro-me que um colega meu, que até jogávamos às vezes à sueca, teve uma trombose e um dia cheguei ali e eu tive que limpar o homem. Outra vez, uma cunhada do meu irmão chegou-me lá, começou-me ali a vomitar, eu digo-lhe, eu estava a limpar aqui, estava a ver quando aqui cheguei ao balde. Mas fiz, que eu às vezes vejo pessoas que não sei o quê, eu sou um homem exigente, mesmo em termos sindicais, mas nunca ninguém me vinha dizer eu sou isto e não faço aquilo. Eu ainda hoje leio a minha casa e dizia, pô, explodar, já tinha um quintal em, quando já depois de vida madeira, tinha lá 1 hectare em terra, era eu que tratava aquilo, que plantava, que podava, que não sei o quê. Não, é um homem que não tem, que não há nada lhe mete medo. E o senhor vem por aí, portanto, quando vou à Assembleia Municipal, tenho noção do lugar, mas quando vê por aí, se ninguém queira me conhecer, nem para quem vê se lhe passa que eu possa ter um lugar de responsabilidade, porque eu, se calhar às vezes até sou povo demais, mas nasci lá, tenho algum orgulho nisso, não renego e sinto-me muito bem nesta situação e peço desculpas se às vezes algumas pessoas acham, porque quando está neste lugar a gente também já não tem que pensar só para a nossa cabeça, mas também as pessoas têm o direito de pensar. Pronto, o homem é o homem em suas circunstâncias. Mas que o cargo pode exigir ter outras exigências, e eu sou sensível a essa crítica. Estamos a conversar com António Lopes, é o Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital e aqui em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, estamos a conferir, tanto quanto possível, a sua vida e uma vida tão rica que não cabe em 45, 50 minutos de rádio. Vamos, no entanto, aproveitá-los até ao último segundo e, durante esse tempo todo em que andou pelo mundo, deixe-me dizer assim, Oliveira do Hospital, como é que estava na sua vida? Oliveira do Hospital, mais Vila Franca da Beira, pronto, é aquela fase em que nós temos consciência que andamos cá, pronto, começamos a despertar para a vida, começamos a ser confrontados com estas pequenas coisas que tivemos aqui a falar, e eu estava em Coimbra quando perguntei, onde é que você é? Eu sou de Oliveira do Hospital. E ainda hoje considera a sua pátria hoje, Vila Franca da Beira? Já um bocado mais dividido, mas pela muita dificuldade que eu passei, a minha família em Vila Franca, já disse isto até na Assembleia Municipal, se calhar passava a milhas, mas pronto, é uma terra que me ficou cá dentro, de que eu gosto mesmo, até mesmo em termos de qualidade de vida, eu venho aqui e de repente relaxo, quer dizer, eu... Respira-se melhor aqui. Como eu agora, perdão, como eu agora digo, entro cá nos meus domínios e relaxo, não é por ter alguma responsabilidade no domínio, não, mas mesmo aqui a característica planáltica, o Pinheiro Manso, quer dizer, aqui o concelho de Oliveira, esta zona aqui assim tem um conjunto de atrativos, digamos assim, físicos, morfológicos, se quiser, que entram, a mim entram muito, e agora, por exemplo, não conhecia tão bem o Val do Alva, tenho andado por ali, quer dizer, eu não me canso de andar no Val do Alva para cima. Para de resto, a sua mãe vive em Vila Franca da Beira. Vila Franca, tenho ali uma irmã e vários sobrinhos, portanto já temos por aqui família radicada, já tenho duas ou três sobrinhas que casaram aqui. Deixe-me só desenvolver essa ideia, portanto, da sua mãe. A sua mãe que, com 8 filhos e com uma vida com a dureza que já aqui hoje descrevemos, e está aí... Passou uma vida muito violenta. E está aí com uma idade respeitosa, violenta, não? Porque, como eu lhe disse, meu pai também adoeceu cedo, muito cedo, e a minha mãe foi muitas vezes pai e mãe, e também por isso tivemos que começar a ganhar a vida, portanto eu comecei a ganhar um ordenado. O meu primeiro ordenado foi julho de 61 e ia fazer 11 anos em setembro. Mas foi ganhar o ordenado de sair de casa dos meus pais, que era o célebre António Paes, que era um dos pastores mais vaidosos do rebanho de ovelhas pretas de Vila Franca e aqui da nossa zona. Aliás, ganhava os calhos quase todos. Eu fui trabalhar para a casa dele e dormia lá. E levantava-me às 5 da manhã para ir aguardar as ovelhas, e quando era agora no verão, deitava-me à meia-noite. Portanto, passava o dia mais. Dormia 5 horas, né? Preciso, com 11 anos. É preciso respirar para conferir os episódios da sua vida. Há um célebre dia em que decide dar sinal de si em Oliveira do Hospital e começa, e permita-me ligar-me nesta minha intervenção, um pouco ao que se diz nas ruas, é por simpatia com essas afirmações, começa a distribuir dinheiro e fica mesmo quase rotulado como o António Lopes dos Milhões. Lia-se muito... Eles utilizam um termo mais apreciativo, mas quero dizer que não me afeta rigorosamente nada. Mas a verdade é que o António Lopes tem distribuído dinheiro por muitas instituições, de resto até vai ser reconhecido no próximo mês pela Liga dos Bombeiros. Deve ser só pelos seus lindos olhos, naturalmente. Eu cheguei a Oliveira do Hospital, já fazia isso há muito tempo. Eu quero lhe dizer, como lhe disse há pouco, até na minha militância política, distribuição de jornal e tal, fartei-me perder dinheiro. Perder não, gastar. Malta que levávamos o jornal eu não me pagava e pronto, deslocações, sacrifício para ir fora. Mas, entrando assim mais ao nível político, portanto já lhe disse que há muitos anos, que mesmo quando não tinha dinheiro já entrava mais que o que podia, porque é a minha forma de ser e de estar. Mas eu comecei, o primeiro carro que eu ofereci aos bombeiros foi em setembro de 2000. E logo a seguir, 15 dias de intervalo, e foi uma ambulância Mercedes nova, mais ou menos com as características daquela primeira que foi para os bombeiros de Lagares. Portanto, com possibilidade de assistência médica no local. Há dois tipos de ambulância. Há umas que servem os transportes e há outras que fazem os primeiros socorros, que chamam as medicalizadas, salvo erro. Mas, ao contrário, só me está a dar razão àquilo que acabei por transmitir aqui. Entregámos essa lá em foi aos bombeiros voluntários de São Vicente, na Madeira. Depois ofereci um carro-tanque novo, uma Scania 126, salvo erro, 26 toneladas, com tração aos eixos todos, porque a madeira é muito acidentada, para 15 mil litros tinha que ser. Custou-me 26 mil contos na altura, 130 mil euros. Mas nós não vamos ter tempo para conferir. Sim, tudo o que já deu. A falar, porque, caso contrário, vamos ter que ficar aqui até logo à tarde. Começámos em 2000 Portanto, eu na Madeira deixei lá 4 ou 5 casas. Mas aceita que se diga que aqui na Oliveira do Hospital distribuiu bastante dinheiro? Distribuí aqui o mesmo que distribuí no Conselho da Covilhã, por uma questão de equidade, e sendo eu natural de lá, portanto, eu tenho, não é segredo nenhum, não tenho o segredo da minha vida, nem nessa nem de outra maneira. Eu distribuí no Conselho de Oliveira do Hospital e no Conselho da Covilhã, quer num lado, quer no outro, um pouco mais de 1 milhão de euros em cada conselho. Um pouco mais de 1 milhão de euros em cada conselho. Quer dizer que, aritmeticamente falando, estamos a falar de um pouco mais de 2 milhões de euros. A verdade é que aqui em Oliveira do Hospital, depois de fazer essa distribuição, ou ao mesmo tempo em que fazia essa distribuição, também lhe apeteceu ter interferência política. E como a sua escola política, que era o Partido Comunista, o António Lopes percebeu que por aí não chegava lá, então deixou o comunismo um bocadinho mais ao lado e foi para o Partido Socialista. Estou a provocá-lo, naturalmente. Não me provoca. Quem a missão me provoca é quem eu quero, como o senhor muito bem sabe. Portanto, eu não queria falar muito nisso. Presumo que o outro comunista que aqui falou foi a pessoa que teve alguma responsabilidade nisso. E eu não queria entrar nisso, porque isto há comunistas e comunistas, e como diz o outro, não são os que dizem senhor, senhor, que entra no reino do meu pai. Com a agravante que ele continua lá e eu não. E contra factos. Mas vamos deixar-nos dessa trica política. Quero lhe dizer que eu só estou onde estou, e eu estou a falar aqui com a vontade, que eu tenho a noção que politicamente não estou a ser correto, não preciso que me venham dizer, mas eu tive o cuidado de dizer no dia que assumi, e está escrito, e fui dar uma entrevista, está no Diário de Coimbra, para quem quiser ser sério e ouvir, eu disse, eu sou comunista e quero morrer comunista. No entanto, eu fiz o que fiz e não foi fácil para mim fazê-lo, porque entendi que era preciso uma mudança em Oliveira do Hospital, que Oliveira do Hospital precisava de uma mudança, e o caminho para a fazer era esse. Os porquês desta mudança eram mudanças de vários tipos, não era aquilo que também se quis dizer, que eu seria uma pessoa quase de inimizades com o então Presidente de Câmara. Eu na política não tenho inimigos, tenho quando muito adversários. O que eu achava é que, de facto, havia aqui uma determinada crispação que não se justificava. E a verdade, e isso, portanto, eu reivindico um pouco, se alguma coisa e algum contributo eu acho que dei a este Conselho, foi de facto conseguir que houvesse diálogo. E com essa sua decisão de vida, chegou a Presidente da Assembleia Municipal como independente e sob a alçada do Partido Socialista, vamos chamar-lhe assim. Sim. Está satisfeito? O ser Presidente da Assembleia Municipal preenche-o? A mim não me... Se me preenche, eu não sei se eu estava lá há dias quando foi aquela história da discussão aqui acerca da Estegó, aquela Assembleia Extraordinária, e disse, olha, neste momento era o momento certo para me ir embora, que estou satisfeito, estou realizado, porque vi ali um clima de unidade e de empenhamento de todas as forças políticas em Oliveira do Hospital, que me apraz registar. Aliás, eu quero dizer que tenho a melhor das relações com todas as pessoas de todos os quadrantes. Claro que eles não têm nenhuma dúvida, de não foi preciso vir aqui dizer hoje o que penso, porque eu tenho a certeza que toda a gente que anda na política em Oliveira do Hospital sabe como é que o António Lopes pensa. Agora, isso não me... E já antes, não, hoje como Presidente da Assembleia, acho que sim. Acho que na hora de afirmarmos as nossas diferenças, o devemos fazer. Acho que devemos lutar com convicção pelos nossos ideais. E quero dizer, com alguma mágoa, e já o manifestei isto também várias vezes, que vejo, e até por ser em Oliveira do Hospital, vejo, e já manifestei isso muitas vezes, e não quero estar a meter-me na vida dos outros partidos, mas que me deixa alguma tristeza a situação que se vive no PSD já há muito tempo. É um problema. Vamos deixar isso para outra ocasião, que eu gostava de ver resolvido, portanto, que haja uma luta acesa. Mas vamos deixar isso para outra ocasião, porque eu queria aproveitar os últimos minutos da nossa conversa para conferir consigo duas ou três coisas que me parecem relevantes. Primeira é esta. O Conselho de Oliveira do Hospital, de resto, como todo o país, como até a Europa, vive um momento tremendamente complicado. De resto, este ano 2011 é um ano tremendo aqui para o Conselho de Oliveira do Hospital. Quase que dia sim, se fala no encerramento de alguma coisa, desde uma escola superior, até às urgências do hospital, até uma empresa, por aí fora. Clubes desportivos, até rádios, jornais, é um ano tremendo. Como é que o Presidente da Assembleia Municipal, agora com o poder nas mãos, olha para o momento do Conselho e o momento daqui para a frente? O Presidente da Assembleia Municipal, toda a gente sabe que tem muito pouco poder, né? E, como do resto da República. Não quer dizer que não tenha algum. tenho e exerço, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, mesmo à distância, eu exerço o meu poder. São muitos os fins de semana que damos volta, às vezes até de noite, eu e o Sr. Presidente da Câmara, o Conselho todo. Sou uma pessoa relativamente bem informada, porque também é a minha obrigação, do que se passa no Conselho, e sobre o Oliveira do Hospital eu tenho duas opiniões. Tenho a opinião que vivemos num dos Conselhos com as pessoas mais dinâmicas, mais empreendedoras, mais criativas do nosso país. Daí, eu não tenho aqui números, mas sei que nós temos centenas e centenas de empresas, e que, as pessoas às vezes não sabem isso, nós fazemos aqui em Oliveira do Hospital ainda hoje, coisas de muita qualidade e fornecemos muito aqui no nome das carnes, dos enchidos, temos aqui empresas de referência. E daí posso concluir temos que acredita no futuro? Não é só acreditar no futuro, é que Oliveira do Hospital as pessoas têm por natureza, são empreendedoras. O que nós tivemos aqui, e foi também um dos motivos que me levou à Assembleia Municipal, eu acho que nós tivemos aqui alguma paragem no tempo. Isto não é política politiqueira, são opções de vida. Sim, vamos deixar a política um pouco de lado nesta conversa. Mas nós na Câmara temos responsabilidades. Claro. E eu penso que isso hoje está a ser feito, quer do ponto de vista de contrariar o fecho das empresas, quer do ponto de vista, porque nós estamos a ter aqui hoje, é bom que isso saiba, a Câmara de Oliveira do Hospital está a ter um nível e um volume de obras hoje que são fruto, não do dinheiro que nós vamos buscar aos nossos contribuintes, mas de um trabalho político que é feito junto às autoridades do CREN, que naturalmente traz obra, que naturalmente traz emprego, que naturalmente cria riqueza, que naturalmente... E assim posso concluir que acredita que vamos ter dias melhores? Não, são difíceis, agora o que eu tenho esperança e influencio até onde posso, sabendo eu que não posso e não vou aqui tirar méritos, porque de facto tenho que dar aqui uma palavra de apreço ao Sr. Presidente da Câmara, que neste particular tem feito um trabalho bastante bom e está a fazer, e nós não temos hoje mais obra em Oliveira do Hospital, porque de facto não tivemos projetos aprovados para hoje financiar. Acredita que vamos ter mais empresas, que vamos segurar a população? Empresas, como digo, isto não está para. Acredito é que talvez conseguimos, tenhamos possibilidades de conseguir contrariar o fenómeno acelerado que está no desemprego, e penso que já o travámos com a pousada dos agravos que esteve para fechar e a Câmara, se não for um empenhamento do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Governador Civil, que também é bom aqui reconhecê-lo, nunca a antiga HBC teria reaberto, e outras situações que se calhar já tinham acontecido e que não aconteceram. Resumindo, acredita que com trabalho é possível dar a volta ao texto? Trabalhando, não há milagre, não venho aqui agora dizer que de frente temos ali uma vara, estamos a dizer é que estamos atentos. Estamos, e isto o trabalho é para o Executivo, não é para mim, o mérito é para o Executivo, mas tenho que reconhecer aqui, também dizer aos oliveirenses, tenho a obrigação de dar essa mensagem, de que de facto a Câmara está a fazer um trabalho, e eu não me calo por ser o José Carlos Alexandrino e por ser do PES ou do PS, porque se eu entendesse, e já tive algumas discordâncias, que lhes transmiti a ele, e temos tido algumas, que não são de motivo a estar a vir a público. Mas, globalmente, acho que a Câmara tem estado a fazer um bom trabalho nesse aspecto, trazendo mais dinheiro, trazendo mais obra e, consequentemente, assim sendo, naturalmente ajudaremos a combater essa situação. Fica a sua nota, 3 ou 4 perguntas de resposta em jeito de flash para finalizarmos a nossa conversa, que de resto tinha que deixar muitos temas que podíamos abordar, tal a riqueza da sua experiência de vida. De onde vem a sua paixão pela história? Pois, não sei, eu já andei a tentar indagar isso e vim à conclusão que nós, os Lopes, viemos de Cidade Rodrigo em 1300. Depois pus-me a fazer contas, o Fernão Lopes andou cá a fazer as primeiras crónicas em 1300 e tal, deduzi eu, se calhar por conveniência, que deve ser herdeiro dessa família, não é? E foi por aí que se apaixonou pela história. Já começámos a escrever a história e estamos a gostar. Não, é porque se não soubermos a história... Se não conhecermos os erros do passado, nós podemos... Acredita que conhecendo o passado é possível fazer melhor presente e melhor futuro? Eu preciso mais saber falar inglês do que saber a história que sei. No entanto, inglês enrasco-me muito mal. De história é uma coisa que eu gosto, tenho paixão. E também tem paixão pela comunicação social. Comunicação de resto social, é o detentor do Correio da Beira Serra, aqui em Oliveira do Hospital. Pois, mas isso, eu com a comunicação social sou muito crítico. Você já sabe que eu acho que ser jornalista e ter um órgão de comunicação social é ser do contra. Eu hoje estou num dilema para estar a dizer à jornalista que dê porrada, diz que estou a condicioná-la. Para não dar porrada, não ando bem. Este porrada, entre aspas, não é? Tem algum livro que seja o livro da sua vida? Livro, livro, aquilo não é um livro. Aquilo é, o livro é. Ou um autor. Mas não é, e nem é bem um autor, aquilo no fim de contas é um relato, não é? Mas é um livro que eu andei tempos, às vezes estava a comer e deixava de comer. E pensei, é uma das coisas que ainda hoje me dá, de vez em quando comigo a pensar, que é o Julgamento de Nuremberg. E tem alguma música que seja a música da sua vida? Não, deixa eu falar um bocadinho sobre este livro. É que eu, olhando para aquilo, é como é que a besta humana conseguiu chegar tão longe? Como é que o ser humano, quando entra em determinados caminhos, consegue chegar a patamares que chegaram na Segunda Guerra Mundial? E não só. Este último exemplo agora com o Gaddafi também não é assim. E tem alguma música que seja a música da sua vida? A música é o meu parte fraca. Eu nunca fui lá àqueles programas da televisão por causa da música e dos filmes. Está a ver? Pronto, há filmes que gosto. Eu também sou muito, portanto, os de história, quando é lá os de Roma, quando é lá os da Segunda Guerra Mundial, mas gosto do filme mais na componente histórica. Portanto, eu gosto muito de ver o filme. Mais na componente documentário. Que seja um filme que a falar de facto. Que perceber porque é que foi assim, porque é que é assim, se calhar não é por acaso. E agora, nós depois demos estas voltas todas. E agora deixe-me desafiá-lo para que me diga aqui, em viva voz, aquilo que eu lhe devia ter perguntado e que lamentavelmente não perguntei. Não, eu acho que o senhor, dentro do tempo que tinha que fazer algumas opções, não é? Portanto, eu também tenho uma experiência desta vida, já sei que é assim. Naturalmente que eu vou lhe dizer que vinha a pensar, até trazia aqui um docezinho, que vinha a pensar, que o senhor queria falar mais da minha componente presente à Assembleia Municipal, da forma como eu vejo o Conselho, enfim, que algum contributo que eu pudesse dar. Aqui na rádio não vão faltar oportunidades para. Mas, portanto, do que me quis perguntar, portanto, que é natural este tipo, numa primeira vez, para as pessoas também saberem quem. Aliás, isto foi pena não ser feito antes das eleições, que era para saberem quem iam votar. Porque se calhar já não tinham votado em mim depois de eu dizer com esta convicção que era comunista. Não deixa de ter esse sentido de humor. E por ser comunista. Mas pronto, na próxima vez, terão essa opção, se eu for candidato. E por ser comunista, deixe-me. Agora, deixe-me dizer isto. Eu prefiro que não votem em mim do que eu enganar. Isso é que não. Está feito o registro. E por ser comunista, estava eu a dizer, quer ser recordado como um bom comunista ou como um comunista bom? Bom, eles dizem que o comunista não existe, dizem as más línguas. Eu quero ser recordado, se houver preocupação com isso, eu quero ser recordado como um cidadão que passou cá, por um acaso do destino, porque não pedi para vir, como nenhum de nós, que me esforcei para, honestamente e em consciência, dar o meu melhor. Tenho a noção clara que não, nenhum de nós também consegue. Gostava-me de ter feito muita coisa, ter sabido mais, de não sei quê. Mas para dizer que eu, quando vou para a cama todos os dias, se não durmo, é porque há qualquer outro motivo, que não é problemas de consciência, porque eu, perante o meu semelhante, não me sinto com... Como já aqui disse, muitas vezes eu fico com problemas para ajudar outras pessoas. António Lopes, diga-me... Portanto, diga-me, estou de bem comigo, com a minha consciência, não tenho problemas. Diga-me aqui agora, e numa palavra só, é um homem realizado? De certa maneira, sim. António Lopes, 61 anos, empresário, presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Mais um nome do puzzle que estamos a construir em 2011, de 25 nomes. 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos no Conselho de Oliveira do Hospital. Esta é uma iniciativa da Rádio Boa Nova, com assinatura da sua direção, e que está enquadrada no aniversário, também ele o 25º desta estação emissora. É sempre assim, ao sábado depois das 12, com repetição à segunda, logo a seguir às 19, em permanência em www.radioboanova.com. E é sempre assim, porque estamos gratos à sua preferência. Até para a semana.